O nosso amor foi como bolha de sabão. Soprei, você também soprou. Assim nosso amor começou. O nosso amor foi bem de pouca duração, igual a bolha de sabão. Sozinho ele acabou-se no ar. O nosso amor prometia tanto e tão pouco durou. O nosso amor, bolha de sabão, logo se acabou. Lá, lá, lá. O nosso amor foi como bolha de sabão. Soprei, você também soprou. Assim nosso amor começou. O nosso amor foi bem de pouca duração, igual a bolha de sabão. Sozinho ele acabou-se no ar. O nosso amor prometia tanto e tanto.